Vine să mai hefă cu paizin? Bine, să grabă este rap, perché... Ezitau de admirage că sabe fazer rap, não sabe. Vou mostrar pra ele como é que faz este mambo, ah. Só gravado e... Então pode soltar este mambo, ah. Vou mostrar pra ele como é que faz uma rima. Então deixa eu chegar neste mambo, sambo. Junto com os vagabundo mulambo, cambo. Sentido por do sonho pro ambos. São pelo meu avô que tocava tambo, campo, nesa, frambo, exa, flambo. Com as vibori com a cor de jumbo, tambo. Rink, o rap, lança arcaico, trampo. Lime, jogo, saio, malaico, psycho. É, eu coloco esses magia, não paro. E uma sweet, claro. Toco com Buda, quem dizem o moleque é zica. Vindo daqui, minha conclusão é que moleque é... Eu digo, olá, vim de Angola. Não vem com essa desculpa tola. Com essa boca de chupa. Os bui da banda tá na casa com a minha galera. Eu vim, vai ficar de frescura na África. Não era assim. Mulher, eu já te disse que você podia virar minha boa, hein? Você podia ser minha namorada. Sim, eu tenho muito combo, eu tenho a grana. Amiri, esse tal de Amiri nem é africano. Ele é um africano de mentira, mora ali na Bahia, hein? Ele não tem o combo, ele é pobre. Ele não tem uma grana, tá sempre com o mesmo tênis, o mesmo sneakers, hein? Ele tá te enganando, mulher. Eu já te falei que ele não é africano. Fala que veio de Angola, mas não é. Eu sou africano de verdade, hein? Vamos fazer um combo comigo, eu tenho uma grana.